preparado, o que as escrituras estão dizendo. E eu tenho que, através da declaração das escrituras, declarar que a minha verdade, ela não está fundamentada nas circunstâncias, mas ela está fundamentada naquilo que Deus diz. É por isso que muitas vezes você pode ter a impressão de que nada está acontecendo. Mas a verdade, meu irmão, é que a todo momento, em todo tempo, alguma coisa sempre está acontecendo. Sabe, esses dias eu estava com a Luísa no carro e a gente estava falando algumas coisas na escola e a gente estava falando sobre a rotação, né? Que a Terra, ela está em movimento o tempo todo. E ela fez aquela pergunta que toda criança faz, ela falou assim: mas por que que a gente não percebe que a Terra tá girando agora? Né? É um movimento imperceptível. Mas o que significa a rotação da Terra? Significa que o tempo, ele está passando. Ele está passando, as temporadas da sua vida, elas estão mudando. Um tempo vai te levando a outro tempo, um tempo vai te preparando para outro tempo. A ciência nos mostra que em 23 horas e 54 minutos e 4 segundos, a Terra dá um giro em torno de si mesmo. Por isso que tem o ano bissexto, que falta um dia aí. E nós muitas vezes precisamos olhar para isso e ouvir Deus sussurrando no nosso ouvido. Eu ouvi Deus dizendo: ei, você pensa que nada está progredindo, você pensa que nada está avançando, mas em todo momento, a todo segundo, alguma coisa sempre está acontecendo. E eu quero liberar isso como algo profético sobre a sua vida. Você precisa entender que a todo momento, em todo tempo, sempre algo está acontecendo, sempre Deus está movendo algo sobre a sua vida, a despeito daquilo que você enxerga e daquilo que você não enxerga, porque nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. É engraçado porque o capítulo 11 de Hebreus é o capítulo da fé. Mas no último versículo do livro de Hebreus, a Bíblia, ela nos fala uma coisa muito interessante. Se você puder abrir o capítulo 10. Vamos ler o 37 ao 39. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, antes de se aprofundar no tema da fé, no capítulo 11, o escritor de Hebreus, ele fala sobre que tipo de fé é a fé que nos move. Ou seja, é uma fé que não quer mudar de assunto até que veja que se cumpriu aquilo que ela está esperando. É uma fé paciente. É uma fé que não desanima. É uma fé que não desiste. E aonde que esta fé, ela está fundada, ela está fundamentada? Não é uma fé que se move, por quê? Porque ela não está fundamentada em circunstâncias, mas ela está fundamentada na palavra de Deus. E por que que nós vivemos de altos e baixos? Por que que ora nós cremos e menos. Isso diz respeito à base sobre a qual nós estamos fundamentando as nossas vidas. Porque quando você está fundamentado na fé, haja o que houver, meu irmão, você não vai retroceder, você não vai se mover, você não vai voltar atrás, mas você vai permanecer firme no propósito, você não vai mudar de assunto até que o Senhor cumpra aquilo que Ele declarou sobre a sua vida. E sabe de uma coisa, eu queria que você lembrasse nessa manhã, de quantas coisas você já desistiu na metade do caminho, de quantas coisas você voltou atrás. Por quê? Porque você abriu mão da sua fé e você não permaneceu firme no propósito por causa das circunstâncias. E por que que eu quero falar isso? Porque nós precisamos mudar a nossa visão. Nós precisamos ampliar a nossa visão, ampliar o nosso entendimento das coisas. É por isso que eu queria ler três textos com você. Josué capítulo 1, Josué capítulo 3 e Josué capítulo 6. Pastor, por que que você vai ler Josué 1, Josué 3 e Josué 6? Porque eu quero que você nunca olhe para a sua vida apenas para um momento. Deus, Ele é um Deus eterno. Então Deus, Ele é o Deus que tira o povo da terra, do deserto, e Ele introduz o povo na terra prometida. Então, eu queria falar da eleição de Josué até as muralhas de Jericó caindo. Sabe por quê? Porque muitas vezes quando nós olhamos para um texto, nós olhamos apenas para um momento. E eu quero que você olhe para um texto como um todo, como algo que Deus está estabelecendo dia após dia na sua vida. Porque nós vivemos alguns estágios na nossa vida. E se eu pudesse te dar um conselho, querido, eu te daria o seguinte conselho: nunca olhe apenas para um momento. O livro de Josué começa debaixo de um espírito de depressão. A Bíblia fala que Moisés morreu e eles estão chorando a morte de Moisés. Então, havia um luto naqueles dias. E muito mais para Josué, porque Josué, ele servia Moisés. Ele andava junto com Moisés. A perda de Moisés para Josué foi muito significativa. Então, em meio àquele espírito de depressão e de angústia, Deus fala com Josué. Então, Deus fala com Josué no capítulo 1. E Deus começa falando com ele. Versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ou seja, eles estavam num... Como que fala o nome? Na fronteira. Eles estavam na fronteira entre o deserto e a terra prometida. Eles estavam na fronteira entre um tempo e outro tempo. Eles viveram 40 anos no deserto. Existem algumas pessoas que falam que aquele momento é um momento de fim. Mas existem outras pessoas que falam que aquele momento é o momento do começo. E dependendo da perspectiva, pode ser tanto o fim quanto o começo. O fim do deserto e o começo de um novo tempo na terra prometida. Mas entre o povo e a terra prometida existia um obstáculo. Que obstáculo era esse? O Rio Jordão. E a palavra de Deus nos mostra que aqueles eram os dias das cheias do rio. E eles ficavam o rio ficava transbordando até as margens. Então havia um grande desafio, que era passar pelo rio. E é por isso que Deus, ele fala com Josué. E se você ouvir, se você prestar atenção no que Deus, ele está falando, ele fala assim, no versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Mas ele fala uma coisa aqui: ser forte e corajoso. Fala para o seu irmão: ser forte e corajoso. Porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. E aqui Deus repete: tão somente ser forte e muito corajoso, para ter esse cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie nem para a direita e nem para que sejas bem, para que tenhas sucesso por onde quer que ir. Então, o que acontece? Deus, ele já antecipa o futuro para Josué. Deus fala assim: você quer ter sucesso no seu caminho? Qual que vai ser o segredo? O segredo é esse: eu quero que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido. E o versículo 8, ele fala assim: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Diga assim: então fará prosperar. Diga: então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Meu irmão, esse é um momento chave na vida do povo. Por quê? Porque eles foram tratados no deserto, e agora eles estão entrando numa terra de maturidade. Eles estão entrando num lugar de maturidade. Eu acho que Josué é uma das maiores simbologias de emancipação da Bíblia. Por quê? Porque Moisés, que exerce uma paternidade espiritual sobre a vida dele, morre. E ele agora está sozinho. E eu entendo uma coisa, sabe, queridos? Nós vivemos dias na igreja onde muitos de nós fomos ensinados de forma errada. Na verdade, o ser humano, segundo a ciência, é um mamífero, né? Não é verdade? Isso significa que ele não pode ver uma teta, que ele quer dar uma mamada. E posso falar uma coisa para você? Se você vê uma teta a sua vida inteira, você vai estar com 60 anos e você vai estar mamando. E chegou o tempo de você parar de vir aqui no domingo para mamar na teta e receber algo de Deus na sua vida, e depois sair daqui e não viver uma vida com Deus diária, que é sua responsabilidade como cristão. Sabe por quê, meu irmão? Às vezes a gente vem e a gente ora numa vigília 24 horas seguida, e depois a gente sai daqui e fica 6 meses sem orar. E isso não traz nenhum reflexo para a nossa vida. É melhor que você chegue aqui e você ore pelo menos 10 minutos por dia na sua casa. Porque ter uma vida de oração regular, meu irmão, não é fácil. Se Se alguém fala para você assim, ah, orar é muito fácil, é mentira. É difícil. Mas muitos cristãos, às vezes, não desfrutam de uma vida sadia de oração. Sabe por quê? Porque às vezes, para desligar a sua mente, no período da oração, você vai gastar meia hora, 45 minutos. Eu não sei você, mas acontece comigo. Quando eu vou orar, eu começo a lembrar da conta que eu tenho que pagar. Começo a lembrar das minhas responsabilidades. Começo a lembrar de um monte de coisa. Quando você vai orar, o seu celular começa a apitar. E hoje tem gente que não consegue orar sem largar o WhatsApp, sem largar o celular. E tudo quer te distrair no seu período de oração. O cansaço, o sono. Ou será que isso acontece comigo? Quem sente sono aqui quando vai orar? Ah, então, beleza. Quem sente sono aqui quando vai ler a Bíblia? E por que muitos cristãos não desfrutam de uma vida de oração sadia? Sabe por quê? Porque às vezes quando você vai romper com a sua mente e com a sua alma, isso demora 30, 45 minutos. Então você vai entrar agora no momento em que você vai desfrutar de um relacionamento, de uma comunhão íntima com o Espírito. Quando você vai entrar nesse momento, você para de orar. Então tem gente que nunca consegue entrar. Nunca consegue falar assim. Existe um prazer em orar, em viver a vida com Deus. E nós fomos domesticados como cristãos, a mamar na teta, meu irmão. A não ter uma responsabilidade pela nossa vida cristã. Mas eu estava pensando nessa semana, porque, meu irmão, educar filhos não é fácil. Sabe? E a gente tem um monte de dificuldade. Ontem mesmo, antes de dormir, eu peguei a Florença. Ela foi dormir quente. Porque é a televisão, são os jogos, é o tablet. E é incrível como de uma semana para outra o comportamento delas muda, não sei o que. Aí você começa a pensar assim, meu, mas o que eu estou fazendo de errado? Eu oro com as minhas filhas todos os dias, meu irmão. Minhas filhas, elas sempre me veem chorando, ajoelhado, adorando a Deus. Toca louvor na minha casa, no meu carro, o tempo todo, meu irmão. Não pensa você que você vai entrar no meu carro e vai ouvir um funk lá. Só se for aquele tapa na cara do diabo. Tapa na cara do diabo. Como que é? Pra orar, tem que ajoelhar. É o tempo inteiro. Se você fala assim, você brinca com as suas filhas. Meu irmão, eu brinco de boneca, sento, assisto com elas, faço lição com as minhas filhas. É difícil. Só que é incrível como é difícil ser pai nos nossos dias. E eu sei que você que é pai tem a mesma dificuldade que eu. Alguns aí do pastor Edu, tem o Davizinho lá pequenininho, o Manu pequenininho ainda. Mas o meu Betinho já tá na escadinha ali, né? Vive três conflitos. E aí são as músicas, né? Porque a gente não ouve música. Mas agora as meninas estão fazendo dança, então elas vão lá na dança e elas escutam as músicas, elas assistem à TV e elas escutam as músicas da TV. E meu irmão, Deus, ele não é um Deus de proibições. E eu sempre falo isso para a pastora. Eu acho que a castração não é um método que os pais eles têm que usar com os filhos. Então eu não gosto de proibir nada. Mas eu tenho que me esforçar para ensinar as minhas filhas a fazerem as escolhas certas. Mas é difícil porque às vezes eu vou para um culto, essa semana eu fui para um culto quarta-feira. E eu fui com a Luísa, e a Luísa aqui do meu lado, e meu, no meio do louvor ela já estava assim morrendo, com sono. Agora se colocar uma musiquinha lá, já começa já. Ah. Dá vontade de pegar aquele rabo de cavalo lá e manda. Só que é difícil, meu irmão. É complicado nos nossos dias a gente poder fazer as escolhas certas, a gente poder ter sucesso. Mas o que a gente precisa entender, meu irmão? A gente precisa entender que tem uma palavra sobre a nossa vida. E às vezes você está lá na sua casa e você não tem nenhuma teta para mamar, meu irmão. Então é você e você. E você precisa trazer uma direção de Deus para a sua casa. Nós homens precisamos parar de ser homens bananas, que são machos para muitas coisas, mas não são homens de Deus suficientes para trazer uma direção para a sua casa e para o seu casamento e para os seus filhos quando é necessário. O ministério sacerdotal nos lares está corrompido, porque muitos homens confundiram o sacerdócio com o machismo, com a arrogância, com o autoritarismo. Isso não tem nada a ver com o sacerdócio. Mas eu estava pensando sobre o meu papel na vida dos meus filhos. E deixa eu te ensinar uma coisa, meu irmão. Eu tenho que ensinar a Luísa e a Florença. Olha que engraçado. A cuidarem delas mesmas. Os pais precisam ensinar os filhos a cuidarem de si mesmos. Não é verdade? Então, o meu papel na sua vida espiritual é ensinar você a cuidar de si mesmo. Sabe por quê? Porque a pastora vive falando para Luísa: Luísa, não deixa ninguém pôr a mão em você, não deixa ninguém fazer nada com você. Tem até uma musiquinha, né? Minha mãe já me ensinou, ninguém põe a mão em você. É bom essa música. Sabe por quê? Porque lá na escola a gente não está lá para cuidar dela. Porque amanhã, quando ela casar, e se o marido dela for levantar a mão para agredir ela, ela vai chamar a pastora na hora. Ela precisa aprender a se cuidar. E sabe qual que é o nosso problema? Nós como cristãos estamos acomodados, estamos esperando todo domingo uma tetinha para a gente mamar. Só que, meu irmão, não olhe para mim como uma vaca. Porque chegou o tempo da gente amadurecer. Chegou chegou o tempo de você sair do leitinho e de você aprender a se cuidar. Sabe por quê? Porque você passa por crise, eu também passo por crise. Você passa por luta, eu também passo por luta. Você passa por dificuldades, você fala assim, meu Deus, está difícil. Eu também. Você tem tentações na sua carne, eu também tenho tentações na minha carne. Mas a única coisa muitas vezes que nos separa é a forma como nós reagimos a uma situação. E eu estou aqui não para ensinar você a ser dependente da campanha que eu vou fazer. Ó, vem aqui 7 domingos, porque se você furar um, você vai ser amaldiçoado. Não, meu irmão. Eu não estou aqui para fazer com que vocês fiquem que nem quentinhos debaixo dos meus braços. Ou para falar, vem aqui que eu vou orar por você e eu vou te ungir com óleo que ficou enterrado lá no meu quintal. E isso vai mudar a sua vida. Porque quando o que vai mudar a sua vida é quando você, como Josué, entender que Moisés é morto, que a lei está morta, e agora você está dentro de uma nova aliança em Cristo Jesus, e o sangue foi derramado na cruz do Calvário, e maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, e que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, porque você é filho de Deus. Amém, Deus. Você já é filho de Deus, e já está dentro de você toda a força que você precisa para superar esse obstáculo. Sabe por que eu sou pai, meu irmão? Porque Deus já colocou em mim aquilo que eu preciso para educar as minhas filhas nos caminhos do Senhor. A única coisa que é minha responsabilidade, eu preciso ser sensível à voz de Deus a cada dia. A cada dia. Porque a gente é tão louco, meu irmão. Ontem eu estava orando e tal, lendo a palavra. Aí chegou a Luísa. E eu já fiz isso. Muitas vezes chegou minha filha e falou assim, ah, papai, não sei. Eu falei, filha, dá licença que agora eu estou orando. Olha que loucura. Aí ela chegou lá e falou assim, o que é isso daí que você está fazendo? Eu falei assim, ah, filha, estou meditando aqui. Aí ela falou assim, aí eu falei assim, o que você quer ler hoje? Aí ela falou assim, eu quero que você leia a Bíblia para mim. Ela falou assim, ah, legal, então vamos ler. Eu falei, vamos ler o Salmo 8. Aí ele começa a falar, Senhor, o seu nome é cheio de majestade. Aí ela falou assim, ah, o Salmo sempre diz isso. Eu falei assim, não, nem sempre. Ela falou, vamos ler o Salmo 6. Aí eu li o Salmo 6, Davi está assim, Senhor, não aguento mais. Estou gemendo aqui, o meu pleito está inundado nas minhas lágrimas. Eu falei assim, uma coisa que eu aprendo com os salmos é que nos salmos o salmista coloca a emoção dele. Aí ela me falou, mas os salmos todos foram Davi que escreveu? Eu falei, não, filha, nem todos, tem salmo de Moisés, né? De Corá. Ela falou, ah, Corá. Ela falou, ah, e os provérbios? Provérbios são de Salomão. Aí eu falei assim, inteiro, todos de Salomão. Aí ela falou assim, ah, é porque em alguns capítulos está escrito provérbios de Salomão. Aí no outro não está escrito. Eu pensei, de repente, que podia ser alguma coisa assim também. Aí eu falei assim, ah. Ela falou, eu gosto tanto de provérbios e salmos, porque é tão simples da gente entender. Eu falei assim, eu gosto. E gosto também de ler a vida de Jesus. É sempre muito edificante. E a gente leu. Aí ele fala: quem é o homem para que se lembre dele? Aí ele falou: e fizeste-nos um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra nos coroaste. Aí eu falo assim: olha, então o salmista fala da grandeza de Deus, da majestade dele como um rei. Aí ele fala do homem, que é tão pequenininho, tão insignificante. E aí, mesmo assim, Deus veio e colocou na nossa cabeça uma coroa de honra e de glória. E aí, e é legal porque ele começa o último versículo e o primeiro versículo são iguais. Por quê? Porque Deus, ele sempre permanece no lugar dele de majestade. E a gente leu ali, a gente teve esse tempo. E sabe, muitas vezes a gente fala: não, dá licença, porque agora eu estou estudando a palavra. Então, muitas vezes, a minha responsabilidade é o quê? É ter a percepção de poder aproveitar os momentos e poder gerar o que eu preciso gerar na vida dos meus filhos, porque nós precisamos ensinar eles a se cuidarem. Então a pastora já está ensinando a Luísa a cozinhar, a gente já está ensinando ela a lavar a louça, a arrumar a cama, a terem a rotina dela. Então essa é a nossa responsabilidade. Então a minha responsabilidade como pastor é ensinar vocês a se cuidarem. Você quer medir o nível do seu caminhar e da sua maturidade? Não é assim: ah, eu sei me cuidar. Só que você se cuida de uma forma humana. Você traz direções humanas para a sua vida e para a sua família. Cara, isso não é saber se cuidar. Isso é permanecer andando em caminhos de morte. Saber se cuidar é você saber a cada instante da sua vida buscar uma direção de Deus para você. E é isso que Deus fala para Josué. Deus fala assim: olha, seja forte e corajoso. Meu irmão, todas as vezes que Deus te dá um comando, é porque tudo aquilo que você precisa para executar esse comando já está dentro de você. Então, se Deus estava mandando ele ser forte, é porque a força que ele precisava para aquele momento já estava dentro dele. Agora, Deus fala uma coisa muito interessante. Ele fala: olha, eu estou levando vocês para uma promoção. Eu estou levando vocês para um lugar de rompimento. E eu vou dizer uma coisa para você: quando vocês chegarem nesse lugar, eu já estou te dando a resposta antecipada. Se você meditar nesse livro de noite, se você declarar a sua palavra, a palavra desse livro na sua boca, se você fizer segundo tudo que nele está escrito, o seu caminho vai prosperar. Você vai ter vitória lá na frente. Então Deus já disse para ele o que ia acontecer no futuro, se tão somente ele fizesse isso. E eu creio que nesses dias, Deus, ele quer nos promover, ele quer nos levar para um outro lugar, ele quer nos levar para uma outra temporada na nossa vida. Meu irmão, você não pode entrar ano e sair ano e ficar no mesmo lugar. Você não pode viver uma inércia na sua vida. Mas para entrar em um novo lugar, então Deus, ele te dá uma chave. E ele fala o quê? Para entrar nesse lugar, você precisa meditar na minha palavra de noite. Você precisa declarar a minha palavra. Sabe, outro dia eu estava falando para vocês, às vezes a gente pede para Deus uma árvore, mas Deus dá para a gente o quê? Uma semente. Porque Josué, um dia vai te preparar para o outro dia, e um tempo vai te preparar para outro tempo. Mas o que você precisa saber é que para essa hora, exatamente foi que eu te chamei. E para essa hora, para esse momento que você está vivendo hoje, foi exatamente que Deus te chamou. Mas qual que é o seu problema? Qual que é o meu problema? Muitas vezes a gente acha que o que Deus deu para a gente até agora não é o suficiente. Você acha que as palavras que Deus te deu elas não são suficientes. Então você quer buscar palavras fora das palavras que Deus já te deu. A gente quer buscar ouvir algo além daquilo que a gente já ouviu, porque a gente acha que aquilo que a gente já ouviu de Deus não é o suficiente. Paulo, ele falou ao Senhor: eu tenho um espinho na minha carne. Então Deus olha para ele e fala o quê? A minha graça te basta. Deus fala para Paulo aquilo que era o suficiente, aquilo que ele precisava ouvir. E Deus, ele já falou para você agora aquilo que é o suficiente, aquilo que você precisava ouvir. Sabe, mas nós temos que parar de ficar buscando ouvir algo além daquilo que Deus já falou. Aquilo que você precisa para esse tempo já está dentro de você. O que você precisa fazer é levantar e marchar em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. Deixa eu te falar, há um comando profético para nós aqui nessa manhã. Há um comando para o avanço, há um comando para o progresso. Assim como Deus estava falando para Josué, eu creio que essa é uma palavra profética para nós, para Rafa, é uma palavra profética para a sua vida. Ele está falando: olha, seja forte, levanta, há um progresso, há um rompimento na sua vida. Mas ele está falando: olha, seja forte e corajoso. Meu irmão, Deus, ele não nos deixa ser tentados acima daquilo que é a nossa capacidade. 1 Coríntios 10, 13. Agora, eu estou dizendo para você que vai ser fácil? Não. Muitas vezes você vai chorar, meu irmão. Quem já chorou aqui no meio de uma luta? Então não foi só eu. Às vezes você chora no chuveiro. Quem já chorou no chuveiro? Porque você vai sair vermelhinho mesmo por conta da. Eu saio vermelhinho, né? A pastora às vezes não sabe. É roxinha. Então ninguém percebe às vezes que você está chorando. Porque muitas vezes você quer esconder. Mas quando Deus está falando assim: olha, você precisa avançar, você precisa progredir, seja forte. Há uma guerra, meu irmão. Não é porque você recebeu uma palavra que não haverá uma guerra para que você conquiste. Olha, parece que eu gostei disso agora. Fala para o seu irmão: não é porque você recebeu uma palavra que não haverá uma guerra para que você conquiste. Há uma guerra, meu irmão. Há uma guerra na nossa mente. Mas Deus já nos deu uma armadura. Ou seja, Deus já deu para a gente tudo aquilo que a gente precisa: a fé, a espada do Espírito. Ele já te ferramentou. Agora o diabo tenta te iludir, tenta mentir, dizendo que aquilo que você tem não é necessário. Olha nos olhos da pessoa que está do seu lado. Olha agora, se certifica que você está olhando. E fala assim: você não precisa de mais nada além do que você já tem. Sabe, um menino tinha 5 pães e 2 peixes. Olhando pela ótica humana, 5 pães e 2 peixes é o suficiente para alimentar uma multidão de mais de 5 mil pessoas? Sim ou não? Mas para Deus é. Você tem exatamente o que você precisa para esse momento. Às vezes você fala assim: mas eu tenho só isso. Meu irmão, não é só isso. Você tem o que você precisa ter para esse momento. A gente precisa crer em Deus. A viúva tinha uma botija de azeite. O profeta perguntou: me diga, o que você tem em casa? Ela falou assim: ó, tem uma botija de azeite. Uma botija de azeite é suficiente para ela pagar a dívida dela? Não. Mas o profeta olhou e falou assim: então vai lá para sua casa, pegue vasilhas vazias, feche a porta e derrube o azeite. E ele vai se multiplicar. Quando ele se multiplicou, ela falou, aconteceu um milagre. Ele falou, então vai e vende, paga a tua dívida e vive do resto. Porque aquilo que você muitas vezes com seus olhos olha e fala, isso não é o suficiente. Os céus, eles olham diferente. E eu não estou falando só de recursos financeiros. Eu estou falando de força para vencer uma batalha. Eu estou falando de capacidade para romper para um obstáculo que está na nossa vida. A viúva de Sarepta falou, olha, eu vou comer essa comida e vou morrer. Ou seja, aquilo, o alimento que ela tinha para ela não era suficiente. Mas o profeta falou, olha, da panela a farinha não vai faltar, e da botija o azeite não vai faltar. E Deus multiplicou aquela comida. Meu irmão, aquilo que Deus ele já colocou dentro de você é o suficiente. Mas você precisa ser forte. Você precisa ser forte. E diga assim, o esforço. Não depende de Deus. Não depende de Deus. Depende de mim. Presta atenção numa coisa. Deus ele já te deu a força para avançar. Ele já te deu a palavra para avançar. Ele já te deu a promessa, o segredo do sucesso. Mas quem é responsável pelo avanço, pelo progresso? Você. Você que precisa ser forte. Você que precisa ouvir o comando de Deus. E entender que se eu vou progredir ou não, a responsabilidade por esse avanço, pelo progresso é minha. Sabe qual que é o nosso problema, meu irmão? É difícil nós termos na nossa boca palavras amargas e queremos experimentar coisas doces na nossa vida. Sabe, às vezes a gente sai de um culto aqui e Deus fala com você, e você chega lá na sua casa, você vai orar e você fala assim, ah, eu não vou conseguir. Ah, não dá. Deixa eu te falar profeticamente. Tem muitas sementes que o Senhor ele plantou no seu espírito e que foram abortadas por próprias palavras que saíram da sua própria boca. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza colhe os seus frutos. Quando Zacarias viu o anjo, ele ficou quieto, ficou mudo, não ficou? E Deus falou para ele, ó, o seu filho vai chamar João Batista, mas você não vai falar até que se cumpra. Sabe por quê? Porque às vezes o falar demais estraga. Fala para o seu irmão, sabe que às vezes você fala demais? Às vezes a gente fala demais, meu irmão. Às vezes a gente fala demais. E tem um ditado que diz que o peixe morre pela boca. Às vezes você está morrendo pela boca. E é por isso que Deus deixou Zacarias mudo, para ele não estragar o milagre. É por isso que quando o povo estava indo lá, caminhando em volta da muralha de Jericó, eles ficaram quietos durante 6 dias. Sabe por quê? Porque eu acho que uma das maiores penitências é não falar. Não falar é muito mais difícil do que falar. Porque a sua carne, ela vai querer comentar, você é tipo um comentarista das coisas. Tudo que acontece você faz um comentário. Só que, meu irmão, na sua boca precisa estar a palavra do livro dessa lei. Você está abrindo a sua boca para declarar muita besteira. E com a sua própria boca você tem desalinhado a sua vida com a realidade de Deus. O que, que diz lá no Salmo 119, versículo 105? Que a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. é a mente renovada, meu irmão. Ela se move o quê? Com a consciência que Deus já me deu a terra. Deus já me deu a terra. Eu só preciso possuir. Eu só preciso avançar. É por isso que Caleb chegou para Josué e falou assim: olha, Moisés prometeu esse monte para mim. Ah, mas ele está habitado pelo Senhor, não tem problema, pode me dar porque eu vou avançar. Por quê? Porque Caleb tinha uma mente renovada. Quando ele chegou para espiar a terra, ele não viu gigantes, ele viu a promessa do Senhor. Ao invés de ver um povo gigante, ele viu os frutos gigantes. Mas quando você tem uma mentalidade pessimista, quando você tem uma mentalidade terrena, você só olha para obstáculos, você só olha para dificuldades. E você não consegue olhar para quê? Para aquilo que Deus está querendo te mostrar através da palavra dele. É por isso que Caleb voltou junto com José e falou assim: olha, é só possuir a terra. A gente só precisa entrar agora na terra. E muitas vezes nós temos tido comportamentos de incredulidade. Sabe por quê? Porque as circunstâncias, elas têm te guiado mais do que a sua própria fé. A incredulidade, ela envenena o seu coração. Ela envenena a sua mente. E por que que Deus falou para Josué: medita nessa palavra dia e noite, declara essa palavra, faz segundo tudo na escrita? Porque a gente tem que proteger o nosso coração com a palavra de Deus, né? Porque a gente tem que proteger o nosso coração com essa verdade. É por isso que Caleb falou: olha, há 45 anos atrás eu recebi uma palavra, e tal era a minha força naquele dia, hoje ela é. Ué, mas você não está mais velho? Meu irmão, Caleb esperou 45 anos. E você não consegue esperar uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, que seja. Olha, profetiza Ana, Simeão, esperando o tempo, com jejuns. Por que que você não pode esperar? Porque muitas vezes isso que nós chamamos de fé não é fé. É empolgação, porque a verdadeira fé ela não quer mudar de assunto até que vem cumprido aquilo que Deus falou. É uma fé paciente, uma fé que sabe esperar, uma fé que não arrega o pé. Agora a gente não, a gente começa com uma estratégia. Você é assim, olha só, começa com uma estratégia. No meio do caminho, se não aconteceu, você muda de estratégia. Fala para o seu irmão: você está mudando de estratégia por quê? Foi Deus que te falou? Fala, olha nos olhos, foi Deus que te falou? Fala para ele: você está ouvindo Deus falar com você, cabeça? Porque tem pessoas aqui, isso é profético, que estão mudando de estratégias. Tem pessoas aqui que estão saindo do plano A e indo para o plano B. Sabe o que é isso? É falta de direção. Não foi Deus que te falou isso? E por que que você está voltando atrás? Por quê? Porque quando eu vejo as circunstâncias, então eu começo a mudar. Eu começo a mudar de atitude por causa das circunstâncias. Então eu falo assim: essa estratégia aqui não está servindo. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Deus, ele fala para Josué: Josué, você vai conduzir esse povo para a terra prometida. Josué capítulo 3, versículo 5. Ele fala assim: Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã, diga amanhã, amanhã, diga amanhã, amanhã, o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deixa eu te dizer uma coisa. Josué, ele se levanta com o povo, ele reúne o povo. Então Deus dá essa palavra para ele. E quando eles sentam nessa palavra, ele ordena aos sacerdotes que carreguem a arca, que vão na frente do povo. E quando pedem, os sacerdotes tocam as águas do rio, o rio se abre. Então os sacerdotes vão até o meio do rio, ficam parados no meio do rio. Todo o povo passa com o pé a seco, diz. E quando todo mundo passou, os sacerdotes que levam a arca passam atrás dele. E Deus fala para Josué: olha, hoje eu vou começar a te engrandecer no meio de todas essas pessoas, e eles saberão que, assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo também. Sabe por quê, meu irmão? Como saber o caminho certo? Como saber se eu estou no caminho certo ou não? E isso é muito importante para a nossa vida. Então, às vezes, Deus te deu um comando para rompimento. E você não sabe se você está indo pelo caminho certo ou não está indo pelo caminho certo. A Bíblia nos fala uma coisa muito importante: que os sinais seguirão os que creem. Quando você quer ir em algum lugar, meu irmão, que você conhece, por exemplo, quem veio de carro hoje para a igreja? Você veio olhando para as placas? Sim ou não? Não. Engenheiro está indo no Alves. Água fria. Você veio olhando? Porque você já sabe. Sim ou não? Mas e quando você quer ir a um lugar que você nunca foi? Você precisa das placas? Você precisa dos sinais. Escuta isso, porque é profético. Deus quer nos levar a lugares que nós nunca fomos anteriormente. E é por isso que nós precisamos dos sinais para nos guiar. Mas deixa eu te falar uma coisa: o sinal, ele não é um fim nele mesmo. Você já entrou num shopping que você nunca foi, e aí você não sabia onde era a saída do estacionamento? O que aconteceu? Aí o que você fez? Seguiu a placa, certo? Aí quando você viu ali saída, você foi, acelerou e bateu seu carro na placa. Porque o sinal, ele nunca é um fim nele mesmo. O sinal, ele sempre está apontando para uma realidade superior que a gente não conhece. É por isso que, se no meio do seu caminho não existem sinais, é porque você talvez esteja na estrada errada. Deixa eu te dizer outra coisa profética nessa manhã. Tem pessoas que até estão tendo vida de oração, mas que estão orando da forma errada. E o Espírito Santo, ele quer te se alinhar com você. Ele quer te ensinar a orar, porque às vezes nós oramos por tantas coisas e nós não oramos pelo que é necessário nós orarmos. Ah, pastor, mas como são esses sinais? Meu irmão, às vezes o sinal pode ser assim: você leu esse texto dessa semana e de repente Deus lhe dá testificando aqui com você. Isso é um sinal que testifica algo sobre a sua vida. Um dia eu estava indo jogar bola, né? E estava meio chovendo. E eu estava meio receoso, sabe? Não estava em paz para jogar. Então a Luísa, ela era bem pequenininha. Ela virou para mim E ela falou assim para mim: papai, não vai jogar bola, senão você vai machucar sua perna. E eu entendi que aquilo era um sinal de Deus na minha vida e eu não fui. Só que qual é o nosso problema? Nem sempre quando Deus nos dá sinais, nós percebemos, sabia? Mas os sinais, eles nos guiam. E aí eu entendo por que Deus falou isso para Josué. Josué, se santifica. Porque quando eu me santifico, eu tô refinando o meu foco. Presta atenção numa coisa, meu irmão. Nem sempre quando você não está em jejum, você está em pecado, sim ou não? Você pode não estar em jejum e também não estar em pecado. Então quando Deus fala para você se santificar, nem sempre Ele está falando de pecado. Ele está falando para você, olha, refina o seu foco. E Deus está falando para a gente aqui nessa manhã, olha, primeiro, Rafa, João, Carol, eu estou dando um comando para vocês de avanço e de progresso. Sejam fortes e corajosos. Meditem na palavra. Declarem a palavra. Pratiquem a palavra. Santifiquem-se. Refina o seu foco. Se concentre em Deus. Preste atenção. Porque um dos nossos grandes obstáculos desses dias, sabe quais são? As distrações. O diabo está tentando te distrair, até com problemas. Problemas que não exigem de você tanta concentração como você está dando a esses problemas. Porque tem problemas sérios, é ou não é? Sim ou não? Agora, tem problemas que vão se resolver sozinho. É que nem a gripe. Passou 7 dias, acabou. Já era. Pronto. Agora você, oh, a gripe. Meu irmão, o nosso grande problema é a falta de concentração nesses dias. Os sinais de Deus, eles sempre têm um propósito. Presta atenção numa coisa que eu vou te falar, meu irmão. No deserto, os sinais de Deus serviam para quê? Para proteger o povo e para sustentar eles. Mas na terra prometida, não. Os sinais, eles tinham uma outra conotação. Eram sinais para avançar eles. É por isso que cada momento da nossa vida requer sinais diferentes. Deixa eu te falar uma coisa. No deserto eles tinham fome, Deus enviava as aves, o maná do céu. E na terra prometida, se eles tinham fome, o que eles tinham que fazer? Trabalhar, plantar, colher. Porque agora eles estavam entrando numa outra realidade. O nosso problema é que a gente quer viver os sinais do tempo anterior numa nova realidade. E isso não funciona para a nossa vida. Então, quando Deus ele fala para eles assim, olha, refinem o foco de vocês. Prestem atenção naquilo que eu estou dizendo para vocês. Ele está falando assim, não se distraia. E eu creio que ele está falando outra coisa. Não fiquem acomodados. Eu acho que os nossos dois principais obstáculos nesses dias são as distrações e a acomodação. Quem aqui foi orar alguma vez sentado assim e você dormiu? Por que não? Parece um sofazinho ali, a caminha, mas que tenha a curvatura das suas costas assim, certinho. Na minha cama, ela até me abraça assim, ó. E quando você se acomoda num lugar, É muito fácil. É que nem mamar na teta da vaca. Você acordou, você vai lá e mama. Vai lá e mama. Vai lá, pastor. Vamos mamar. Vai lá, pastor. Deixa eu te falar uma coisa, filho. A acomodação, ela te leva a viver uma vida letárgica, uma vida de paralisia, de sono, de apatia. Sabe, às vezes parece que todo domingo a gente precisa pregar sobre ressurreição, porque todo domingo você chega morto aqui, né? Todo domingo tem que pegar o desfibrilador. Por quê? Porque você está acomodado. Agora eu volto a falar para você. Você acha que é fácil para mim, meu irmão, orar? Não. Mas sabe por que eu oro? Porque eu vou lá e falo: Vinícius, você precisa orar, cara. Vinícius, para de ser sem vergonha. Vai lá e ora. Aí eu sento lá na minha poltrona lá e começo a ficar com sono ali. Quase estou tendo revelação profética. Eu falo: Vinícius, seu safado, fica em pé, vai orar em pé agora. Porque eu não me permito ficar acomodado. Meu irmão, adoro comer uma carne e fazer um churrasco. Se deixar, eu faço isso aí todo dia, meu irmão. Pode deixar. Mas então eu vou pegar e falo assim: eu vou fazer um jejum aqui. Eu vou jejuar. Eu não vou ficar acomodado. Se eu orava uma hora, agora eu vou orar uma hora e meia. Se eu orava uma hora e meia, agora eu vou orar uma hora e 45 minutos. Meu irmão, eu nunca estou acomodado, eu nunca estou satisfeito. Todo dia eu olho no espelho e falo: eu preciso ser crente, eu preciso ser um homem de Deus. Sabe o que não me deixa parar de avançar e prosseguir? É que eu não me permito entrar num lugar de acomodação, meu irmão. Até eu postei esses dias, é um versículo forte, porque ele fala assim: quem gera a maldade concebe o sofrimento e dá luz à desilusão. É muito forte. Mas eu comecei a pensar sobre mim mesmo. O que que eu estou gerando dentro de mim? Porque eu preciso gerar dentro de mim vida, meu irmão. Se eu quero dar luz a um destino em Deus, eu preciso gerar em mim vida. Eu preciso estar cheio da palavra de Deus. É por isso que, para a gente terminar, eu quero que você abra em Josué, no capítulo 6. Então, pensa comigo. Josué estava lá mortão, abatido, deprimido, de luto. Deus vem e fala com ele. Ele se coloca em pé, lidera o povo, chama o povo, reúne o povo. Eles vão, se santificam, vão até o Jordão se abre, eles passam pelo Jordão. Está comigo aqui? Está entrando lá na história lá. Aí ele passou o Jordão, chegou do outro lado. Josué ainda pegou a faca, circuncidou todos os homens. Eles ficaram parados ali até que eles sararam. Ele mandou os espias até Jericó. Os espias voltaram e falaram: ó, Deus já entregou para a gente aquela cidade. Então estava tudo pronto agora. A única coisa que não estava pronto, não estava combinado com o rei de Jericó. Cresceram lá e estavam. Por isso que Deus enxerga diferente da gente. Meu irmão, a porta estava fechada. As muralhas sem cabeça, é agora, agora é o momento. Só Deus. Mas olha aqui, ele fala aqui, versículo, capítulo 6. Ele fala, olha, Jericó estava rigorosamente fechado. Humanamente falou, não, esse não é o momento. Se fosse alguém, vamos fazer uma estratégia, vamos ver qual que é a rotina da cidade, vamos entrar lá, né? Cavalo de Troia. Mas não. Estava fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor. Estava fechado. Olha o que Deus disse. Olha, entreguei na tua mão Jericó. Não é possível. Deus está vendo alguma coisa diferente. E o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão a trombeta. E será que tocando segundamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Primeiro que essa estratégia de Deus aqui era loucura. Pode mandar o lesão gritar aqui em frente à parede e não vai rachar nada. Mas o que a gente vai precisar entender? Ou eu vou crer naquilo que Deus está falando, ou eu não vou crer naquilo que Deus está falando. Jericó é a primeira cidade que eles iriam destruir, o primeiro inimigo na terra prometida. O primeiro, ele sempre traz para a gente o quê? O padrão. E eles venceram o primeiro gigante, o primeiro inimigo através da adoração. Mas não somente através da adoração, através da obediência àquela que é a direção de Deus para a sua vida. Meu irmão, você quer saber como você vai viver esse rompimento na sua vida? Obedecendo aquilo que Deus falou para você. Uma das coisas que a gente precisa fazer aqui nessa manhã é pegar todas as áreas da nossa vida que estão em desobediência e alinhar elas com Deus. Agora, é importante a gente ver, eu vou falar para vocês sobre 2 textos. Josué e as muralhas de Jericó. E Naamã e os 7 mergulhos no Rio Jordão. Quem lembra desse texto? 2 Reis 5. Deixa eu te falar. Naamã tinha lepra, mergulhou quantas vezes no rio? 7. E até o 6º mergulho. Tinha acontecido alguma coisa? Diga, até o 6º mergulho. Nenhum progresso. Josué, nas muralhas de Jericó, eles deram volta por 6 dias. Você já leu esse texto aqui? Quem já leu? Você já viu aquela parte que fala assim? E no 3º dia, quando eles estavam, virando, caiu uma pedra de cima da muralha e aquele era um sinal de Deus. Não tinha, não. Não tinha. Naquele momento, os sinais de Deus tinham levado eles até lá. Agora Deus já tinha trazido uma outra palavra. Falaram assim, vocês vão rodear 6 dias e no 7º dia. Ou seja, eles já tinham uma direção. Esse é o nosso problema. A gente quer um sinal de Deus quando a gente já tem uma direção. Às vezes o profeta fala assim, eu me separo da linha ou não? Me dá um sinal. Eu já tenho uma direção. É até que a morte separe. Já era. Então às vezes a gente quer um sinal de Deus, sendo que ele já nos deu uma direção. Obedece ele nisso que ele falou, e depois ele vai te dar outros sinais. Agora, o que a gente precisa entender, meu irmão? É que até o 6º dia, diga até o 6º dia. não houve nenhum sinal de avanço, nenhum sinal de progresso. Eu creio que todos nós aqui estamos vivendo momentos diferentes na nossa vida. E talvez você esteja hoje no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no sexto. Ou talvez hoje seja o sétimo dia da sua vida, o dia do rompimento. O que você precisa entender no seu espírito é que para as muralhas caírem, Josué teve que passar por todos os dias. Fala para o seu irmão: você quer ver as muralhas caírem? Você precisa passar por todos os dias. A gente quer que todo dia seja sétimo dia. Diga assim: nem todo dia é o sétimo dia. Mas no primeiro dia, Deus está me fortalecendo para o segundo dia. No segundo dia, Deus está me fortalecendo. No terceiro dia, Deus está me fortalecendo. No quarto dia, e no quarto dia, Deus está me fortalecendo. No quinto dia, e no quinto dia, Deus está me fortalecendo para o sexto dia. E no sexto dia, Deus está me fortalecendo para o sétimo dia. É assim que Deus trabalha. Portanto, meu irmão, saia de todo o comodismo. Para de dar ouvidos para as distrações. Para de falar com a sua boca tanta besteira que você fala. Meu irmão, você quer falar? Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Às vezes a gente quer falar de política. A gente nem sabe de política. Você está esperando o ônibus no domingo. E você fala assim: meu, esse ônibus está demorando demais. Essa Dilma não está fácil. A gente ouve isso, meu irmão. O pessoal não sabe nem o que é legislativo, nem o que é executivo, nem o que é judiciário, não sabe nada com nada e quer saber. É tanta baboseira. Meu irmão, a gente também é assim, você fala tanta besteira. Eu creio que essa é uma palavra profética para muitos de nós nessa manhã. Cerre os seus lábios. Se você não tem o que falar, não fala nada. Mas você vai ser como um cavalo de guerra. Com uma fé paciente, com uma adoração que não se move, ficando quieto, adorando e avançando na presença do Senhor. E eu quero declarar sobre a sua vida aqui em nome de Jesus, assim como Deus não queria que a voz de Zacarias parasse o milagre, Ele não quer que a sua voz pare o milagre. E eu quero denunciar isso aqui em nome de Jesus, que os sonhos de Deus para a sua vida, eles não vão ser abortados mais em nome de Jesus. Amém, Pai. Aí o Senhor fala: lá no Salmo 1, medita nesse livro dia e noite, e você será como uma árvore plantada junto às águas, e tudo aquilo que você fizer prosperará, meu irmão. O que que vai prosperar? Tudo o que eu fizer. Essa palavra me enche de esperança. Por isso que lá atrás, quando Deus fala: Josué, seja forte, Deus já estava enxergando as muralhas caindo. Talvez você só estava enxergando a depressão, talvez você só estava olhando para esse seu momento do hoje, mas Deus já está olhando lá para frente. Eu quero que você receba essa palavra no seu espírito e você saiba que as muralhas que te impedem de viver o rompimento que Deus tem para a sua vida, Deus já determinou nos céus o dia que elas vão cair. Amém, Deus. É por isso que a esperança não é algo que eu estou esperando, mas a esperança é uma alegria antecipada. Amém, Pai. fala para os filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. Como eu posso dizer para alguém se alegrar se eu estou preso? Se eu estou preso em mim, se eu estou no meio de uma prisão? Porque a minha leve e momentânea tribulação acrescentará sobre vocês um eterno peso de glória, meu irmão. Eu vou prosperar. Talvez você fale assim: nossa, mas como o pastor é arrogante, como o pastor é jactante. Não, meu irmão, eu creio na palavra de Deus. E deixa eu te falar, prosperar não é ter dinheiro, meu irmão. Eu tenho amigos, eu tenho pessoas que me amam, eu tenho minhas filhas que são maravilhosas. A cada dia, cada domingo eu recebo um abraço da dona Ida aqui, né? E ela fala assim: pastor, hoje sua pregação foi boa. Aí isso eu fico motivado. Tá certo que quando é a pastora, ela fala: pastor, hoje foi maravilhosa. Mas eu não tenho problema com isso. Eu tenho uma ótima família, meu irmão. E mesmo quando eu não tinha nada, quando eu tinha 15, 16, 17 anos de idade, quando eu casei, que eu não tinha nada, que eu fui comprar o Gillette, eu falei: meu Deus do céu, eu tenho que deixar todo o meu salário para comprar um aparelho de Gillette. Sabe o que acontece, meu irmão? Eu entendi na minha vida que eu não vou ser próspero. Eu já sou próspero no Senhor. O meu caminho, ele já é bem sucedido. O meu único desafio é ser forte, é meditar nessa palavra dia e noite, meu irmão. E sabe por que eu chego aqui e eu ministro essa palavra para você, meu irmão? Eu ministro essa palavra para mim mesmo. Porque nós estamos aqui para viver essa alegria antecipada do Senhor. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu declaro essa palavra sobre a minha vida, debaixo dessa fé que não se move, essa palavra ela me enche de alegria. É por isso que eu quero que você feche os seus olhos aqui hoje. Talvez você esteja no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo. Diga sempre comigo: não importa o dia que eu estou, o que importa é que o Senhor está comigo. Diga: não importa a circunstância. Não importa o dia. Não importa o dia. O que importa? O que importa é que o Senhor está comigo. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Eu sei que não me deixa sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra levar em teu coração. convicção que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está comigo. Não importa o que as circunstâncias estão mudando em você. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está comigo. Por isso agora. Por isso agora. Em meio a essas circunstâncias, eu recebo no meu espírito a tua alegria. A alegria. Que não é circunstancial, mas é um fruto do teu espírito. Uma alegria durável. Uma alegria durável. Uma alegria durável. Uma alegria que permanece. Porque é uma alegria que é fundamentada na verdade de que o Senhor está comigo. De que o Senhor está comigo. Coloque a mão no seu coração. Seja cheio de alegria. Seja cheio de alegria. Obediência a Deus. Eu quero que com seus olhos fechados, você pergunte para Deus assim: Senhor, me mostra nessa manhã todas as áreas da minha vida que não estão em obediência à tua vontade. Muitas vezes, quando nós estamos acomodados, o Senhor vem e Ele abala as nossas vidas. Mas o Senhor, Ele só abala aquilo que pode ser abalado. É por isso que aquele grito só abalou as muralhas. É por isso que quando Deus ele permite que o abalo venha, é para que seja removido do seu caminho apenas aquilo que é um obstáculo na sua alma, na sua mente. Algumas pessoas aqui entraram em uma crise nesses últimos dias, muito forte. E Deus está abalando a sua vida. Eu vejo como que se o Senhor estivesse chacoalhando algumas árvores aqui. Mas as únicas folhas que vão cair são folhas secas, folhas mortas. Você não conseguia nem enxergar muitas áreas, muitas coisas na sua vida que estavam em desobediência a Deus. Eu quero que agora você submeta a sua vida em obediência. Deus, eu quero andar em obediência nessa área da minha vida. Você vai fechar as brechas, meu irmão. Você vai preparar a sua vida, porque o tempo de rompimento está chegando. Noé construiu uma arca durante 120 anos. E se ele relaxasse, se ele não fosse fiel àquela rotina, na hora que chegasse a chuva, aquela arca não iria estar pronta. Às vezes Deus te dá uma palavra hoje para se cumprir em alguns anos. mas nós não temos aplicado a diligência, a mesma fé do começo ao fim. E por isso nós ficamos, muitos de nós, em algumas áreas da nossa vida, ficamos estacionados no mesmo lugar. Deixa Cristo viver em você, meu irmão. Deixa Cristo viver em você. Palavras que eu sei que eu tenho que obedecer, e eu resisto em obedecê-las. Não adianta a gente querer ser obediente só naquilo que nos convém. É um tempo de alinhamento. Levanta suas mãos e diga: Senhor, me ajude. A empregar a mesma força do começo até o fim. A permanecer na mesma fé do começo até o fim. Do começo até o fim. A palavra que eu tenho para esse tempo já é suficiente. Seja forte. Então eu serei forte para guardar, para praticar, para meditar. Então eu serei bem sucedido. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Você pode se assentar em nome de Jesus. Eu